vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Mesmo sem ser.